acredito, eu era um pecador. Minha vida era triste, não tinha o Salvador. No mundo de ilusão, sem paz no coração, até que um dia Cristo deu-me salvação. Por isso eu canto muito alegre, eu canto ao Salvador. Eu rendo louvores a Jesus que me salvou. No mundo de pecados, Jesus já me livrou. E ao bom Jesus dou louvor. Agora é linda, minha vida é um amor. O peso que a cansava, Jesus no mar lançou. Agora tenho paz, eu sinto comunhão. Aceitei a Cristo e recebi perdão. Por isso eu canto muito alegre, eu canto ao Salvador. Eu rendo louvores a Jesus que me salvou. No mundo de pecados, Jesus já me livrou. E ao bom Jesus dou louvor.